se embora. Te amarei bem mais do que esta hora. Me lembrarei de tudo que eu não disse, de quando havia tudo que existe. Quando choramos abraçados e caminhamos lado a lado. Não há palavras pra explicar o que eu sinto. Mesmo que tenhamos planejado um caminho diferente, tenho mais do que eu preciso. Estar contigo é o bastante. Certas coisas de todo dia nos trazem a alegria de caminharmos juntos lado a lado por amor. E quando eu for